O programa Veículo Elétrico, desenvolvido pela Itaipu Binacional, está expandindo e acaba de ganhar o seu primeiro eletroposto na via urbana de Foz do Iguaçu. O equipamento foi instalado na Avenida Jorge Schimmelfeng, por meio de uma parceria da Binacional com a Prefeitura Municipal. O dispositivo é simples e consiste em uma estrutura com um cabo que é conectado ao veículo para recarga. 30 minutos já são suficientes para que o carro elétrico tenha a carga mínima necessária para rodar. Celso Novaes, coordenador-geral brasileiro do programa Veículo Elétrico, lembrou que outros eletropostos já estão instalados em hotéis da cidade e também destacou a importância deste novo passo do programa. Então temos uma frota de atualmente quase 65 veículos elétricos aqui na usina que estão homologados para transitar em via pública e podem inclusive ir para a cidade de Foz do Iguaçu, né? Então hoje, né, já se mostra bastante viável e interessante termos infraestrutura de abastecimento fora da usina de Itaipu. E as primeiras infraestruturas foram instaladas em hotéis, em parceria com os hotéis, que entenderam ser uma interessante, dar uma contribuição ambiental e uma imagem boa de sustentabilidade, tendo esses eletropostos nos seus hotéis para atender a Itaipu e hóspedes que venham a adquirir no futuro veículo elétrico. Então essa foi a primeira iniciativa. E agora, um novo passo, nós colocamos então esse na Schimmelfeng, com apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, né? E que também vai atender demandas da cidade ali, né? Mas já com apoio da Secretaria do Turismo, né? Também, para viabilizar mais a utilização dos veículos elétricos Itaipu fora das instalações de Itaipu dentro da cidade, divulgando aí uma imagem de uma cidade ambientalmente correta, que zela e que cuida da sustentabilidade do planeta. Celso Novaes também falou sobre a autonomia dos veículos elétricos, que atualmente são desenvolvidos na usina de Itaipu. Hoje nós temos uma variedade de possibilidades, né? Mas em condição normal, os veículos eles têm uma autonomia que varia de 120 a 180 quilômetros, depende do modelo, né? E o tempo de recarga ele pode ser 8 horas numa carga, a gente chama de carga normal ou carga lenta, né? O semi-rápido a gente pode fazer a carga em 3 horas e uma carga rápida de 30 minutos, né? Então existem essas possibilidades, né? Nós já estamos testando dentro da Itaipu as configurações de 3 horas e de 30 minutos, mas na parte externa, nas instalações externas, nós estamos iniciando com eletropostos, né, de carga lenta, né, que necessitaria, se a bateria estiver completamente descarregada, 8 horas para fazer uma carga completa. Somente dentro da usina de Itaipu estão instalados mais de 200 eletropostos e a ideia é ampliar o número de equipamentos em Foz do Iguaçu. O test drive do veículo elétrico já faz parte das opções de atrativos turísticos oferecidos pela Binacional. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.